896, torre 118, decimal 6 dúzia. 86, 896. Salvador, boa noite, voo no 896. Voo no 896, boa noite, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. Guarda no 896. Webjet 5897 no solo aos 21. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 10, Web 5897. Alfa e Juliette, portão 10, na sua escuta, copiado, 97. Voo no 896 já abaixado travado? Zero Matheus. Voo no 896 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Voo no 896. Livre pouso no zero, um parceiro. Uno 52, chame o centro Recife. Uno 26, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 125, 45, tá? 3, Uno 52. No 896 no solo aos 24, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi e Juliette. Voo no 896. Para ingresso Juliette, 890. Voo 1994, cópia. Prossiga 994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. Controle 120, decimal 8, aciona 5406, voo 1994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, Orago, direto Maceió. Decolda 10, curva à esquerda, na Puca, Aracaju. Controle 1208, aciona 5406, voo 1994. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, voo 1994. Chama 1994. Roger, go 1714, stand by, maintain position. Voo 1896, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 04, agilizando quanto possível. 04, 896. Now you are clear, push back and stop, come back right for taxi. Norte 6746. 6746, boa noite, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 097, reporte estabilizado. É possível dar presente voar dura, senhor? Afirmativo. Dura dar presente, 6746. Four taxi via India, come back ready for takeoff, hold point runway 10, the QNH 1017. Identifique, desça ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 3170. One 714, cleared for lineup and takeoff, runway 10, the wind is favorable now, which is 02 knots. Boa noite, 1606. 1606, boa noite, Campina Grande, nível 390 já aprovado, só um minuto pra cópia. Primativo 390-1606. Go 17. 714 Airborne at 36, call now Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. 120.80, go 1714, good night. No 606, cópia. Prossiga, senhor. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 10 até Neuma, após direto Campina Grande, decolagem da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. A frequência do controle 120.8, aciona 5412, gol no 606. Perform Puca Departure, weather control. Desejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 606. 06, grato. 746, estabilizado, senhor. Chame torre 198, decimal 62. 198, 62, 6746. Torre Salvador, boa noite, objeto 6746, Machado Italado. Webjet 6746, confirme, já avisou com o campo? Afirmo, senhor. Web 6746, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no zero, vento variável com 02 nós. Web 6746. Livre pouso, objeto 6746. Contact receive standard frequency 126.85, enable 125.45. 126.85, 125.45, 171.4, good night. Thanks. 3170, pode estar, pode descer para 2000? Ajuste no zero no meio, autorizado LS 3170. Obrigado, vai reportar estabilizado. É 746, solou aos 46, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa Juliette até o portão 02, 6746. estabilizado, tá 3170. Chame torre 118 decimal 62. 118.6, obrigado. Boa noite. Antes da Juliette, o Webjet 6746. Ingresso Juliette até o 026746. Começando Juliette 026746. Tá 3170, boa noite, avistado por check 3. Abaixado, travado, certo. Tá 3170, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Tá 3170. Autorizado pouso na 10, tá 3170. Instalador, o Golo 994, puxa estacionamento no portão 3. Autorizado, o Golo 994 chama táxi. Chama na 994.